O testemunho da vitória. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Todo aquele que recebe a vida de Cristo está destinado a percorrer uma carreira de vitória com um final vencedor. Eu não estou dizendo que o cristão é imortal, nem mesmo imune a cometer pecado, mas que ele só pode sair desta terra depois de ter vencido a batalha da fé, ter dado o testemunho da verdade e da vitória de Cristo. É imprescindivelmente necessário que você complete a carreira que foi destinada a você, e que você glorifique a Deus antes de sair do mundo, nem mesmo que seja através da própria morte, por amor ao Evangelho. Eu te dou testemunho, e afirmo que se você realmente crê no Filho de Deus e possui a salvação, Jesus não te deixará morrer em vão, e nem sem nenhum motivo, pois você foi gerado nele por Deus, feito herdeiro e participante da natureza divina para a vida eterna. Sem o testemunho da vitória de Cristo não há glorificação de Deus, e sem a glorificação de Deus não há salvação. O Evangelho não é ideologia, e também não é adesão a uma mera filosofia de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a operação miraculosa envolvendo toda a personalidade do ser humano. Ele é a transformação e renascimento sobrenatural espiritual que compreende toda a personalidade do ser humano, e resulta em vida eterna. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Decretos da Fé. Blogspot.com